Tianix Podcast Conversas. Olá, ouvinte. Aqui é o Thiago de Macastro, novamente no Tianix Podcast Conversas. Agora na segunda parte dessa conversa com a Tupã Guerra sobre ditadura militar, música e identidade nacional. Esse podcast faz parte de uma ação conjunta que você pode acompanhar com as hashtags Nunca Mais e hashtag Ditadura Podcast, na qual vocês vão ouvir belíssimos episódios do Teologia do Boteco, do Ponto G, Olhares Podcasts, Apenan Podcast, Elas Chutando a Escada, HQ da Vida, belíssimos projetos, belíssimos podcasts a serem escutados. Bom episódio. Só que vai ter, nesse momento, vai aparecer o cara que vai definir, em termos de música, o que é música brasileira. E esse cara foi Mário de Andrade. Ih, ó, eu fico toda vez chocada, não sabia que ele era musicólogo. Na verdade, Mário de Andrade, a gente... eu vou me permitir um momento de um momento pistola, para usar um termo mais atual, né? Pistolagem eu acho que está sempre permitida. Né? Que assim, o Mário de Andrade é um escritor importantíssimo, um dos caras do modernismo brasileiro que isso é importantíssimo. Só que, gente, o cara trabalhava como professor de música no Conservatório Dramático de São Paulo. Ele pagava as contas como músico. Então é obrigação de livro de literatura falar que ele também era músico. Eu não entendo por que, que você não pode falar isso do cara. Mas pois ok. É. Não, eu, inclusive, assim, essas coisas, eu fico chocada, né? Tipo, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar que o Mário de Andrade era músico, pra mim, poeta, né? É, ele dava aula de teoria musical, de solfejo, piano. Ele foi um dos primeiros musicólogos brasileiros, porque ele fez expedições pelo Brasil, registrando com gravador. Imagino que é gravador de som naquela época. Equipamento pequeno, fácil de carregar, provavelmente. É. Ele chegou até o Nordeste brasileiro e registrou cantos de trabalhadores que levando piano de um lugar para o outro. Legal. Ele fez um trabalho que hoje a gente chama de etnomusicografia, que ele é pioneiro nesse país. E ele registrou o som... eu tenho CDs que tem lançado, o Sesc lançou algumas coletâneas de tudo que ele coletou, assim, em termos de som. Ele coletou instrumentos musicais pelo Brasil, até porque você tinha uma política muito grande após a libertação dos escravos, tinha uma política governamental de invadir terreiro e quebrar tudo, principalmente no Nordeste. Que beleza, merda, né, gente? Se sobreviveu foi com muita luta essas coisas, né? É. E ele, pelo amor de Deus, não destrói. Se vai violentar, manda pra mim. Tem muita coisa que a gente tem de terreiros da época por causa do Mário de Andrade. Então ele era o cara que fez um trabalho de etnomusicologia numa época que não tinha esse nome, registrou em áudio, que é uma coisa maluca, um salário dele de professor no Conservatório Dramático, né? De ajuda de amigos, financiou a expedição. Ele definiu também a historiografia da música brasileira, porque ele que dá o título de Carlos Gomes para pré-nacionalista. Então ele que vai definir os parâmetros de como funcionaria. Isso. Até os anos 70, todos os livros de história da música têm muito de Mário de Andrade. Eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina no mestrado sobre historiografia da música brasileira, e é absurdo. Absurdo assim, você pega o pensamento do Mário de Andrade e impregnou em todo mundo, nem que for para ir contra ele, sabe? E ele tem ensaios sobre o que é a música brasileira. Então ele vai fazer uma história da música que vai definir o vocabulário com que se trata da música brasileira, vai escrever uma série de ensaios de como deveria ser essa música brasileira, por isso que ele escreveu algumas canções, como Viola Quebrada, por exemplo. Inezita Barroso teve muito contato com o Mário de Andrade e com as pesquisas musicológicas dele, né? Interessante. E ele não, tinha... Pode falar. Fundamental, não só para a música, como para a formulação do que da parte mais da academia mesmo, né? Da formação do mundo acadêmico, do que entender o que é a música brasileira, quais são as categorias, como que a gente vai classificar e etc. E ele que vai, inclusive, colocar o Villa-Lobos, que a gente vai ver daqui a pouco, como modelo de compositor brasileiro. Essa construção intelectual é do Mário de Andrade. Por sinal, aí, tá vendo? Aí, dentro de tudo que eu sempre aprendi, eu, por muito tempo, achava que o Villa-Lobos era o primeiro compositor brasileiro, assim, tipo... Eu jurava que o Villa-Lobos era o primeiro compositor brasileiro, veja quanta ignorância da minha parte. Ou pelo menos o primeiro que fez sucesso, que fez uma mistura, que pegou músicas de outros... e misturou com ritmos brasileiros, etc. E eu tô aprendendo aqui que essa história vem de muito antes, né? Vem, vem. Por exemplo, o Carlos Gomes ficou apagado exatamente pela crítica do Mário de Andrade. Nenhum historiador, por muitos anos, elogiaria o Carlos Gomes, porque não dá... O Mário de Andrade fez tanta coisa que não dava para... as pessoas ficavam... Como criticar o Mário de Andrade, sabe? Sim. A gente sabe, toda a área tem os seus grandes nomes que ficam assim, que ninguém tem coragem de criticar depois. E assim, o Mário de Andrade é genial, porque você lê os ensaios dele, você fala, cara, não tem nada disso antes. Tudo isso saiu da cabeça desse cara, né? Por mais que você não concorde com muita coisa, tem que ser gênio para falar assim. Eu não gosto muito do termo gênio, né? Mas não é uma coisa... É incrível você ver o trabalho de criação intelectual dele, né? Ele é um gigante, mas... virou aquele parâmetro para pensar o que é música brasileira, tanto popular quanto erudita, porque ele pensava nas duas coisas, né? Então, que daí nessa época já estava tendo mais essa separação, né? Aí estava se ensaiando, mas vai ser o rádio mesmo que vai criar, vai declarar isso, vai ser o rádio. Principalmente a rádio do Rio de Janeiro, na época do Vargas, né? Uhum, faz sentido, entendi. Mas... tem mais uma coisa. Ah, e tem um livro do Mário que o Sesc publicou, que o Mário de Andrade, ele pegava todos os discos que ele escutava, ele anotava alguma coisa, ele tirava o disco da capa original, colocava numa capa branca, escrevia uma ficha catalográfica da biblioteca dele, né? Tipo, é muito toque isso, né? Muito organizando, né? Quero tudo, ficar tendo essas capas diferentes. Não, vamos organizar isso de um jeito legal aqui. E ele fazia um comentário. Então dá para você ver como que o Mário de Andrade enxergava a produção de discos no Brasil através desse livro. E às vezes tem umas coisas malucas. Por exemplo, quem levou o Mário de Andrade para escrever o... Ele pega o vocabulário do Candomblé para fazer o... Nossa, aquele livro famoso dele que virou filme que eu esqueci. Ai, caramba. Não lembro também. O Herói Brasileiro... que tem aquele filme lá, que ele nasce negro, aí ele vira branco no meio. Só porque você falou agora, esqueci também. Mas é o filme mais importante, mais famoso desse período, né? Não é. Ai. Bom, daqui a pouco... Daqui a pouco a gente lembra, calma. Daqui a pouco a gente lembra. Quem levou ele em terreiro e explicou o vocabulário foi o Pixinguinha. Então, ouvinte, imagina isso, Pixinguinha e Mário de Andrade indo visitar terreiros por São Paulo e Rio de Janeiro. Faz sentido. É fantástico, né? Então ele faz críticas sobre... Eles, às vezes fala o que ele acha do disco, o que tem de bom e de ruim. Então você vê que ele realmente tinha esse interesse de acompanhar o que era feito no Brasil naquela época. Então... ele tem discos que ele não gosta, inclusive, mas ele escuta e comenta e grava porque ele precisa de registro. Precisa. Ou de seja, crítica. O Mário de Andrade teria um canal de YouTube hoje em dia, fazendo críticas aos discos. Com certeza, teria mesmo, né? Total. Macunaíma, Macunaíma, romance. Isso. Lembrei. Né? E Mário deu aula para compositores também. Ele não compunha muito, mas ele deu aula para vários compositores, inclusive o Francisco Minoni, que a gente vai falar mais para frente. Bom... tem um cara da época que... muita coisa, né? Muita, não. A gente pode ficar aqui por horas. Porque, assim, para os ouvintes terem uma ideia, a gente está... vai parecer gigante, mas a gente está resumindo muito o assunto. Muito. Tem outro cara importante da época, que é o Oswald de Andrade, que tem um famoso manifesto antropofágico, que ele vai propor que a arte brasileira é aquele processo antropofágico. Eu como inimigo e vomito algo que é dele e é meu, né? Ao mesmo tempo. A arte começa a que vai ressaltar essa ideia da mistura branco, índio, negro, né? E que vai, de novo, trazer essa ideia que, claro, o Manifesto Antropofágico é fundamental para o movimento modernista brasileiro, Mas que vai começar a tentar resgatar, e eles vão fazer, esses intelectuais vão fazer viagens para o interior e tal, justamente tentando descobrir o que que é o Brasil, o que que é o brasileiro, e tem muito a ver com a própria formação de identidade. Infelizmente, tem o outro lado não tão legal, que isso tem a ver também com nacionalismo, no sentido mais, claro, uma aproximação muito grande ao Estado Novo, à ditadura do Vargas. Vão trabalhar, se não me engano, o Mário de Andrade trabalha no governo Vargas, Trabalho. apoia as ideias do Vargas. E você tem, então, acaba que tem um pouco essa ideia do o nacionalismo brasileiro e já muito baseado também, mistura um pouco com algumas, não estou falando que o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade são, mas que mistura um pouco com os ideais nazistas e fascistas da Europa, etc. Que é essa questão meio problemática. Eu só comento isso porque uma vez, tipo, uma pessoa questionou muito a professora na minha faculdade, que quando ela falou que os modernistas apoiaram a ditadura do Vargas, falou que absurdo, mas eles eram modernistas, nunca fariam isso. Então, gente, justamente faz parte da ideia do projeto de. Acho que essa é uma das questões importantes sobre quando a gente vai falar de nacionalidade e de construção de identidade nacional e etc. Poxa, é esse lado um pouco, esse lado mais ligado a fascismos e mais ligado a essa questão mais radical. A gente não está dizendo que ter uma identidade nacional, a gente, eu não estou dizendo que ter uma identidade nacional é um aspecto necessariamente fascista. Estou dizendo que existem tendências que foram observadas em vários movimentos que ligavam a essa questão. Já diria os Adaways, né? Mas Ah, nossa. isso é outra história. E hoje o conceito de antropofagia, quem estuda história da música brasileira fora do Brasil, curiosamente, tem muito francês estudando história da música brasileira, o que me deixa um pouco chocado, mas eu falo assim, pessoas, eu tenho. Peraí, eu vou fazer 34 anos. Gente, eu tenho que contar mesmo porque eu sou meio ruim de matemática. Tem gente assim da minha idade, mais ou menos, franceses, até mais novos que eu, pesquisando história da música brasileira. E eles hoje tendem a usar, inclusive, o antropofagia, o que alguns brasileiros já faziam antes. O próprio Mário de Andrade, depois que leu o Manifesto Antropofágico, assimila um pouco isso como o conceito de análise histórica da música brasileira. Então, na época ele foi um conceito propositivo e hoje é visto como um conceito analítico que funciona um pouquinho. Né? Interessante. Né? Só para. Não, e não só para música, antropofagia vai ser utilizada em várias outras instâncias do. Não, sim, com certeza. E nesse contexto vai surgir as rádios no Brasil, né? Vão pular várias rádios, mas uma das grandes importâncias. Para pensar o que é música brasileira e o que é o brasileiro, é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que foi fundada em 12 de setembro de 36. Por quê? Porque basicamente ali que se colocava o que é música brasileira e o que não era. Era através da Rádio Rio de Janeiro que isso era demarcado. E como você está falando, é porque daí vai muito o que que é. E eu acho triste como tem essa divisão de como se a música popular fosse pior ou não tão trabalhada ou não tão bem feita, né? E a música clássica é uma coisa muito mais genial, muito melhor e tal. E eu sei que hoje em dia isso já não é um conceito que se usa na academia mais, obviamente, mas que é um conceito muito propagado para muita gente, né? No popular ainda se entende muito isso, né? Não, é verdade. E nesse contexto, porque para música fazer sucesso, sendo popular ou erudita, em algum momento tinha que tocar na rádio do Rio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E tinha um controle muito pesado do Vargas, não da pessoa Vargas só, mas do grupo em torno do Vargas, sobre o que tocava lá e o que não tocava. O que tinha que ser mudado de letras, mas isso a gente vai falar mais daqui a pouco, né? E junto, mais ou menos, isso vai ser em 36. Só que por que é importante? Os músicos que tocavam no começo a Rádio Nacional do Rio de Janeiro era tudo ao vivo, se tocava pouco disco, normalmente os músicos iam lá tocar, e era o pessoal do choro e do samba que ia principalmente. Por quê? O samba ele vai surgir no Rio de Janeiro dentro do terreiro de Candomblé da Tia Ciata, que é um terreiro muito famoso do comecinho do século XX, porque houve um grande afluxo de escravos próximo à época da promulgação da abolição da escravatura, e que ficaram ali, pelo Rio de Janeiro, que formaram os morros, né? E é claro que se formou terreiros. Muitos músicos do choro, muitos músicos eram negros, muitos músicos porque, tanto porque antes da abolição já trabalhavam como músicos enquanto escravos, né? E vão continuar com essa profissão. E muitos músicos se reuniam ali no terreiro da Tia Seata, Pixinguinha e um monte de pessoal. E nisso, vai ser, lá por 1914, vai ser criado o primeiro samba, que era chamado Pelo Telefone. Ele é atribuído ao Donga, que é o Ernesto dos Santos, era o nome dele. Só que, na verdade, tem uma polêmica enorme, se ele foi acusado de plágio um pouco depois, porque o que que acontecia no terreiro? O terreiro eram proibidos, mesmo estando na favela. Então você tinha um terreiro, que era a parte de fundo da casa, tinha um pessoal que tocava choro na porta, ficava tocando à noite para abafar o som dos instrumentos do fundo, né? E na cozinha o pessoal ficava improvisando, brincando. E o samba pelo telefone foi uma grande improvisação de várias pessoas que o Donga pegou e lançou depois, né? Faz sentido. Entendi a polêmica agora de por que que. É que ele não compôs sozinho do nada da cabeça dele, né? Tem tudo isso. Exatamente. E por que que o samba é importante? O termo samba, há indícios fortes, era um ritmo já cantado na Bahia, em termos de samba de roda, né? A Tia Seata era baiana, né? E a em Angola, o semba. Só que o que ele se forma no Rio de Janeiro é uma mistura, porque os músicos que estão lá não são músicos só daquela região. É gente do Ceará que toca coco, xaxá, e não, xaxá vai vir depois, e outras músicas nordestinas. É gente de São Paulo que está lá, é gente de Pernambuco. Então o samba ele vai misturar todas as práticas que se tinha por ali. Ele vai ser uma grande mistura. E vejam só, eu estou buscando um tipo de música que represente o brasileiro. O samba, ele aparece lá em 1916, ou seja, o Brasil já é república, não é um ritmo mais antigo, como modinha, maxixe, por aí vai, que tem uma mistura de gente de todo o país. Por isso que tem vários tipos de samba, inclusive. Vem de músicos que vão colocando elementos ali. Que melhor música para representar o Brasil perante o Estado Novo do que o samba? Porque ele já vem pronto praticamente, né? Ele já traz toda a mistura. Exatamente. Então a gente vê que não, ele não foi criado, não é uma grande conspiração de iluminatis varguistas, discípulos do Anauê, sei lá, que estão criando isso. Não, é um encontro. Pô, Sim, esse que ritmo. é quase juntar a fome com a vontade de comer, né? Você pega uma coisa que Exatamente. já faz parte e é por isso. É meio que aquela coisa, quando fala, ah, essa lei cola, não cola, enfim. Essa ideia cola porque. É um tipo, um ritmo musical que já é popular, é um ritmo popular no sentido de que as pessoas já ouvem. Já é um ritmo musical que mistura vários elementos, mas ao mesmo tempo ele se encaixa perfeitamente na ideia de construção de identidade nacional que está sendo buscado no governo Vargas. Então você junta as duas coisas e vira. Então você tem essa utilização oficial. Então é assim. Vai ser utilizado de forma oficial pelo governo, como forma de propaganda e como forma de ajudar a criar a ideia do que é o brasileiro, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, mas ao mesmo tempo também não quer dizer que seja uma coisa que não era, era uma coisa já presente e uma coisa que já existia no país. Exatamente. E o que que é interessante? A música erudita vai ser chamada a música instrumental nessa época, e a canção vai ser o samba. Então as canções eruditas vão ser deixadas um pouco de lado, vai ser para um público específico, e você não tem uma divisão tão clara entre música popular e música erudita. É mais uma coisa, existe a música instrumental e a música cantada. Naquele momento, numa primeira instância, funciona dessa forma, porque por alguns motivos que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Por sinal, confesso que quando eu era criança, eu achava que música era necessariamente a parte cantada. Então eu achava muito confuso música instrumental, porque nunca começava a música, na minha opinião. Para mim, a música era a parte cantada da música. O resto era tipo a parada que tava ali para acompanhar. Eu ficava muito assim, por que que essa música nunca começa? Eu não gosto dessa. Ah, normal, essa é a tendência mesmo. Hoje em dia, claro, eu entendo melhor, mas. E o samba virou produto de exportação. Então a gente tem a Carmen Miranda, escuta lá o ponto G que vocês vão escutar que vocês vão ouvir O bastante. episódio da Pequena Notável, que mulher incrível. É, dá para entender lá no episódio, a gente fala muito sobre toda a polêmica envolvendo a Carmen Miranda, que vão falar que ela sai do país, abandona as origens, e daí tem um monte de gente que diz que ela não é brasileira de verdade, porque ela nasceu em Portugal. Enfim, todas essas coisas a gente debate lá. Nessa época já tem também um francesismo musical no Brasil. Tem muitos músicos franceses que vêm para cá e músicos brasileiros assimilando elementos franceses em termos de harmonia, de acompanhamento, né? Com a Carmen Miranda vai o garoto junto, que ele já começa a misturar choro com jazz, por exemplo. Por isso que é um precursor da bossa nova, inclusive. O garoto vai com ela lá para os Estados Unidos, ouve um pessoal do jazz e mistura. Mas a Carmen Miranda escuta em um ponto G, né? Aí tem, nesse processo de exploração, de exportação, você cria quem? Zé Carioca. Nos Três Cavaleiros, naquele momento em que os Estados Unidos se aproximam mais do Brasil, o Walt Disney serve ali de. O Walt Disney, como bom trabalhador do governo norte-americano, né? E caçador de comunistas e todas essas coisas. Né? Aí cria o Zé Carioca. E não à toa que o próprio Braguinha, que é o cara que fez a letra do Carinhoso, letra de grandes marchinhas de carnavais da época, que a gente canta até hoje, foi o cara que fez as músicas em português do A Branca de Neve e os Sete Anões. Nossa, Curiosamente. sério? É? Música de Branca de Sete Anões. Que finesse. Inclusive, fica aí, essa é uma dúvida que eu tenho, se algum ouvinte souber, por favor, me explica. Eu tenho a impressão que tem uma parte da música, que uma parte daquela música Eu Vou foi feita pelo Braguinha, que não foi só a letra, não, porque tem umas características melódicas ali que é cara de tudo que o Braguinha fazia. Né? Não vou entrar nessa polêmica muito grande, não, mas o Braguinha colaborou. Eu tenho a impressão que não foi só a letra traduzida, porque o Braguinha colaborou um pouquinho mais do que parece, porque Braguinha tinha essa mania de fazer uns pará-timbum. Isso é comum em tudo que é coisa, em tudo que é marchinha de carnaval que ele fazia. Tem umas coisas ali que me deixam em dúvida se ele fez só a letra mesmo, né? Mas vamos deixar isso para lá. Né? Interessante, interessante. Sinal, o Caía. Disney sempre arrasando nas músicas, né? Tem oito batutas. Batuta é aquela gíria antiga, né? Que significa pessoas legais e tal, né? Ninguém usa mais há muito tempo, né? Mas As paradas batutas. Tinha os batutinhas, inclusive. tinha uns batutinhos, inclusive, que se você não vê esse filme, assista, né? Grande Alfafa. Será que envelheceu bem? Não sei se. Enfim, voltamos. Então, os oito batutas. É que eu acho eu consigo ver os filmes como eu via quando eu era criança, assim, eu tenho essa habilidade de voltar no tempo assistindo o filme, né? Então não sou muito critério para isso, não. Mas, Entendi. né? Os Oito Batutas era um grupo de choro que tinha o Pixinguinha, grande Pixinguinha, né? E vários caras, China, Donga, que é um dos caras que inovaram no uso do violão, professor do Baden Powell, inclusive, grande Donga, Nelson Alves no cavaquinho, José Alves no bandolim, Ganzá, que era uma percussão, José Palmerino pandeiro, Luiz de Oliveira na bandola e reco-reco, né, percussão. E teve outros caras depois que foram também exportados na seguinte maneira: eles fizeram sucesso no Brasil e fizeram turnês pela Argentina, mas principalmente por Paris. Foi ali que os parisienses já tinha parisiense vindo no Brasil por causa do Villa-Lobos, que estava novinho nessa época e era amigão do Pixinguinha, João Pernambuco, Catulo da Paixão Cearense. O Villa-Lobos já estava nessa turma ali, né? Ele ficava pagando pinga, vendia os livros da biblioteca do pai para pagar pinga para os músicos do choro ensinarem ele a tocar choro, né? Que muito bom. E já tinha franceses vindo para o Brasil e os Oito Batutas fizeram um sucesso enorme na França. Foi aí que os franceses ficaram ainda mais impressionados com a música brasileira, que também preparou a ida do Villa-Lobos para lá, né? Mas certo. E uma certa influência que existe até hoje na música francesa do Brasil, né? Olha que interessante. Então a gente vê o quê? O samba, o choro, se tornam o quê? Produto de exportação. Quando eu coloco esses como os representantes do Brasil, eu fortaleço tanto internamente através da rádio, como externamente ao Brasil, o samba e o choro como a música brasileira por excelência. Que inclusive não, é tão forte isso que até hoje ainda se entende muito. Se você vai falar Brasil, qual a música que representa o choro, acho, sinto que às vezes está um pouco esquecido ultimamente, mas ele ainda é a base, né, do... É, ainda é, com certeza. E é claro, o que que vai acontecer com o samba nesse processo? Vai ser embranquecido. Vai começar a ser embranquecido no próprio governo Vargas, né? Há quem interpreta o Noel Rosa como essa figura de embranquecimento do samba. Ele tem, mais que ele seja um compositor fantástico, ele, digamos assim, o cara era bom e era branco. Fomos com vontade de comer, né? É quase um Elvis, né, nesse sentido que Exatamente. E, gente, mas... é bom, enfim, eu sei que muita gente não gosta do Elvis, mas o fato de ser branco é bom e é branco, pronto, a gente pode usar para exportação, né? A gente pode usar para mostrar ele por aí. Exatamente. E, gente, o Noel Rosa, ele é muito bom. Não tenho o que falar mal do Noel Rosa, pelo amor de Deus. Mas é ele existem brigas dele com outros compositores de samba, exatamente porque ele tinha dificuldade de entender como que o samba era um elemento de negritude. Se tem essa discussão mesmo, né? O que me importa é que ele e os sambistas com quais ele discutia, algum fosse bom ou ruim, todos eles eram ótimos. Mas era um clima de discussão na época, que é o clima de discussão que a gente tem até hoje, para a gente ver como certas questões não foram. A gente, infelizmente, não superou certas questões, né? Mas. Pois é. E é interessante que esse apagamento vai acontecendo no samba, né, na música, a ponto de quase, tudo bem, ainda tem uma certa ligação, mas você vai ver que quem faz sucesso, onde aparece mais, tal, o rosto vai ser o rosto mais do branco, né? Branco Exatamente. sempre fazendo branquice, né, roubando as coisas dos outros. Exatamente. E nessa época, o samba já era muito censurado, principalmente os negros, quando apontavam. Ataulfo Alves, por exemplo, ele e o Wilson Batista fizeram um samba e que falava trabalhadores tristes pegando bonde. Aí o que que aconteceu? Para apresentar na rádio do Rio de Janeiro, você tinha que mostrar a letra antes. A censura nesse ponto, a censura dos militares era mais mal feita, dos militares da ditadura de 64, né? Eles não eram tão competentes assim, né? Aí é bom lembrar, Vargas é ditadura. Ditadura É. militar não é a única ditadura do Brasil, a gente tem várias. Exatamente. Como é que foi com o Ataulfo Alves? Ele chegou lá, ô, senhor Ataulfo, né? O senhor vai cantar esse samba que fala de trabalhadores tristes? Se pessoas têm trabalho, elas estão alegres. Como elas podem estar tristes? Você não acha perigoso esse samba? Você não tem uma filha bonita que anda por lugar tal, tal, e uma esposa também? Sua esposa é vistosa, né? Que anda por rua tal, tal, em tais horários? Você não acha melhor alterar essa letra? Conversa foi Sim, essa. só uma sugestão, né? Assim, na inocência, não está sendo. É, a coisa era feia. Então, principalmente porque os sambas negros, feitos por negros, tinham essas tensões. Tem outros sambas que também têm, mas a censura. É difícil entender a censura da era Vargas exatamente porque era muito no tete a tete. Eles não deixavam o cara gravar primeiro. Era a censura já quando entregava a letra. Então é até um pouco, talvez, apesar que o assunto não é tão estudado, talvez como deveria. Mas se a gente procurar mais, tem mais coisas aí, né? Outro exemplo de censura. Alvarinho e Ranchinho, dupla caipira, né, tal. Eles contam o seguinte: quando ia cantar na Rádio Rio de Janeiro, você tinha o palco italiano, né, o público de frente, e tinha umas coisas de fundo. Quando o pessoal começava a cantar, vinha alguém armado e ficava de frente para o músico, só que o público não vinha. Olha só que amigável da parte deles. Exato, e o cara segurando a arma na mão. O que que o Alvarenga Ranchinho fala? Olha os homens de fundo para proteger nós. Isso sendo transmitido pelo Brasil todo. Pois é, tem todo o controle, né? E quando eles faziam embolada, improvisavam, eles tiravam sarro do General Barata. Até Barata é militar hoje, né? Tipo, os dois só não foram mortos porque a filha do Vargas era fã deles. Só. Nossa, é quase uma versão Vargas do Você não gosta de mim, mas sua filha gosta, hein? Ó, tá vendo só, né? Agora, imagina o que é, naquela época, assim, olha a coragem que esses caras têm, né? Além de que eles foram os primeiros a compor uma letra só com Proparoxítonos, que é o drama de Angélica, né? Depois Chico Buarque vai fazer isso também com Construção, mas eles fizeram antes. Imagina você anunciar para o Brasil inteiro que tinha general fardado, que tinha militar fardado olhando para você enquanto você canta na rádio. Isso ia para o Brasil inteiro. Nossa. Não, e é coragem demais sabendo que você não... É, sabendo as consequências daquilo, né? Porque você não... Exato. É coragem sabendo que você efetivamente corre risco de vida ao fazê-lo, né? É. Nesse contexto, a gente tem o Heitor Villa-Lobos, que já foi mencionado, né? Que ele foi elevado como modelo de compositor brasileiro, até porque ele não foi para a Europa com bolsa, assim, de governamental, mas foram amigos. Inclusive, alguns estrangeiros que deram grana para ele para lá, né? E ele se torna um modelo de compositor brasileiro. E uma coisa que ele vai fazer, com muita força, o Villa-Lobos, é o canto orfeônico. O canto orfeônico era um ensino de música obrigatório. Pouca gente tinha estudo, mas a ideia era o quê? Todas as pessoas cantar a partir do aprendizado de música folclórica em arranjos a duas, três vozes, aprendessem a cantar, aprendessem a ler partitura, tudo. Meio que juntou. O Vargas era uma forma de você estipular o tipo de música brasileira, porque eram músicas folclóricas, tal, todas com as letras verificadas antes, né? Nada sem mundo, nada que contrariava. Villa-Lobos lá era meio... Ele curtia também o governo autoritário, né? Então... Os modernistas, né? Apesar de ser pouquíssimo estudado, infelizmente o canto orfeônico é uma coisa que a academia a gente precisa estudar mais, tanto os discursos do Villa-Lobos, a própria prática, porque todos aqueles caras, Chico Buarque, Tom Jobim, fizeram canto orfeônico na infância, então isso influenciou o Brasil de alguma forma, né? Mas... A importância, né, do canto orfeônico. E até agora porque você vê, os problemas, né? Que a didática do canto orfeônico tinha problemas também, por isso que foi tirado depois, né? Imagino. Não, e você vê que eu abri rapidinho a Wikipédia do Villa-Lobos, né? E daí já diz assim, que destaca-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em música. Pô, não, né, galera? Tipo, o principal responsável, não sei, ele vem aí de uma longa tradição de pessoas trabalhando com isso, né? Isso. Ele foi um cara que ele fez isso num nível muito radical, que muita gente não tinha feito, né? É, não, não que ele não Mas seja genial e que, tipo... realmente há uma continuidade. Ele estudou, ele conhecia Alexandre Levy, sabe aquela. Ele era amigão do Francisco Braga, primeira geração de nacionalistas, amigão do Mário de Andrade, então, ele conhecia todo um pessoal que estava ali. Quem quiser entender a música do Villa-Lobos, procura Paulo de Tarso Salles. Ele é o maior pesquisador sobre Villa-Lobos e ele ajuda a entender como que o Villa-Lobos efetivamente pensava e produzia música, né? Um dos caras, professor na USP, está em atividade ainda, dá para assistir umas aulas dele na USP e tal, quem quiser. O livro dele sobre Villa-Lobos é fantástico, inclusive porque ele mostra como os processos de composição do Villa-Lobos, como ele assimilou certas influências, ele não era tão... Como que essa ideia de originalidade também era um discurso que ele gostava de cultivar, porque o Villa-Lobos, ele era um bom balandro também, no sentido carioca da palavra. Não, não era bobo, moço. Aí o que que acontece? Ah, pode falar. Não, não, pode falar, não. Eu ia só comentar uma coisa sobre a Semana de Arte Moderna, mas não, pra... fala aí, que aquele incidente todo do Villa-Lobos entrar de sandália, né? Que as pessoas, inclusive, saíram, porque é um absurdo, um maestro de sandália, imagina. E daí que depois, que na verdade, aquilo tava só com encravada mesmo, né? Não era tão revolucionário assim. Há quem diga que o Oswald de Andrade que puxou a vaia para imortalizar o Villa-Lobos. Corre essa boataria aí que, tipo, que o público não vaiou a música, mas aí alguém começa a gritar, todo mundo entra, né? Entra na vibe. É, até para ser controverso, né? Vamos ser controversos juntos. É, exatamente, né? Mas eu acho legal como, assim, o Villa-Lobos, para mim, claro, todas a importância e tal, mas eu vejo como o cara que conseguiu trazer os elementos mais brasileiros para a música clássica, né? Para essa coisa mais Sim. formal, assim. Já, claro, tem todo o contexto do momento que ele está vivendo e etc., mas eu acho interessante. Toda a produção do Villa-Lobos. É. E tem um lado que é pouco esquecido, porque quando ele falava de entrevista, ele falava que ele andava com chorões à noite, ele cita o nome dos caras. Então, nossa, o compositor brasileiro, ele não ficava citando muito o Alexandre Levy, o Francisco Braga, os compositores eruditos, ele citava os populares. Então, também tinha um, ele ajudou a valorizar algumas pessoas que talvez teriam sido esquecidas mais rapidamente sem isso. Tem um aspecto... Como todo ser humano, né, é um ser complexo, né, tem coisas bacanas e outras nem tanto, né. Com certeza. Depois, a gente vai fazer um período aqui meio louco, assim, entre essa ditadura do Vargas e a ditadura militar, ocorre uma série de coisas, né. Na música que a gente chama de erudita, vai ter uma briga entre nacionalistas e vanguardistas. Os nacionalistas vão seguir... Camargo Guarnieri é o grande líder, ele e o Francisco Minoni, seguindo lá, Mário de Andrade, né? E eles vão dar... E o Camargo vai dar continuidade a esse estilo e dar aula para muita gente que vem depois, Oswaldo Lacerda, até hoje nas escolas de música a gente usa os livros do Oswaldo Lacerda, vai dar aula para Marlos Nobre, tá vivo ainda, Almeida Prado tá vivo, o Alvertone tá vivo? Tá. Nilson Lombardi... Aí, é porque agora aqui a gente já está entrando num momento que é mais próximo da gente, né? É. Aqui usa Sete, Alina Pires de Campos, Sérgio Vasconcelos Correia, polêmico, o Aldo Valle, o Eduardo Escalante, o Pércio Moreira da Rocha, e mais um monte de gente. E ó, tem nomes femininos, já tem mulheres que fazem música erudita também no Brasil, só para, né? Não ficar só nos homens, né? Exatamente. Porque isso, inclusive, quando a gente fala muito de um apagamento de mulheres na música, em outros campos também, vem muito das próprias sociedades. Então, sei lá, quando na idade posterior, idade, sei lá, no Renascimento, ali, 1700 e tal, com certeza existiram grandes... existindo mulheres compondo músicas, mas até porque mulheres aprendiam música desde cedo, né, em casa, mas é muito provável que essas músicas ou não saíam de casa, não saíam por aí, ninguém ficava sabendo, enfim, você tem toda essa problemática. Então, é muito legal porque nesse período aqui, a gente, claro que a sociedade ainda não é amigável necessariamente com as mulheres, mas você já tem uma facilidade um pouco maior das mulheres passarem. Então, exatamente. E ao mesmo tempo, a gente tem, chega um alemão aqui no Brasil, o Hans Joachim, nossa, eu falo Joachim, parece o mexicano, né, mas desculpa, é o Hans Joachim, o Kohlhotter, né, que ele vai trazer as técnicas da vanguarda europeia, principalmente da segunda escola de Viena, Schoenberg, Webern, Alban Berg, e que vai formar o grupo Música Viva. E ele vai dar aula, inclusive, para o Tom Jobim. Um dos primeiros alunos dele chamava Tom Jobim. Ai, sou profundamente apaixonado pelo Tom Jobim. Foi minha primeira paixão musical, eu acho, foi o Tom Jobim. Nossa, eu chorei tanto quando o Tom Jobim morreu, mas eu chorei tanto, eu não conseguia me recuperar. Porque eu ouvia muito quando eu era criança. Foi triste mesmo esse dia. Putz. Cara, eu lembro a hora que eu vi o Jornal Nacional... Que, tipo, eu tava assistindo televisão, fui na cozinha, minha mãe tava com uma amiga em casa, eu lembro até o lugar onde tava a cadeira, assim, mãe, o Tom Jobim morreu. Tom Jobim morreu, sabe? Assim. Eu lembro porque eu tinha uma fita com músicas do Tom Jobim, então eu sabia de cor muitas músicas dele. Uhum. Era uma das vozes que eu mais gostava de infância, né? Meus cantores, entendi, meus favoritos de infância eram o Tom Jobim e o Ney Matogrosso. Legal. E daí foi muito triste, assim, eu fiquei muito chocada. Eu lembro de pequena passar perto e falar, nossa, esse é o cemitério onde está enterrado Tom Jobim, que nossa, que honra poder passar perto desse lugar. É interessante mesmo. Bom, e né, outros, né, o grupo Música Viva, né, que é inspirado pelo Kohlhotter, tem o Edino Krieger, Cláudio Santoro. Cláudio Santoro é precursor da bossa nova também, porque é o primeiro a fazer uma canção meio samba, meio acordes diferentes, com letras do Vinícius Moraes, foi o Cláudio Santoro. Cláudio Santoro aqui famoso em Brasília, né? Porque o nome do Teatro Nacional é Teatro Nacional Cláudio Santoro. Ele viveu muito em Brasília, né? Tal, tinha uma época que virou comunista, aí criou um novo movimento, tentou fazer outra coisa. Bom, tinha Guerra Peixe, pode falar. Não, eu só ia perguntar um pouco, então, esse grupo Música Viva, como que ele se encaixava mais em qual dos dois movimentos? Na galera vanguarda. Dos nacionalistas ou os vanguardistas? Eram os vanguardistas. Tá. PNC Catunda, então você tinha os nacionalistas, liderados por Camargo Guarnieri, e o pessoal que estudava com Coy Hotter, que eram os vanguardistas do Música Viva, e tem outros compositores ali, né? Uhum. A obra do Coy Hotter vai ser importante para a fundação da escola na Escola de Música da Bahia, junto com Walter Smetak e outras pessoas, onde Tom Zé e mais um pessoal da Tropicalismo vai estudar, né? Mas você tem essa divisão da música brasileira, né? Legal. Inclusive tem a Carta Aberta, que foi um negócio muito maluco. O Música Viva fez um movimento contra Camargo Guarnieri, aí Camargo Guarnieri responde com a Carta Aberta aos Músicos do Brasil, sabe? Foi um clima de briga mesmo, né? Não, parece, né? A gente fala, a música, todo mundo tão amigável e tal, e não, né? Alguns desses que estudaram com a Camargo Guarnieri, como o Almeida Prado, o Marlos Nobre, mesmo Sérgio Vasconcelos, vão pegar elementos também na música do Coy Hotter, de alguns compositores de Santos, que tem um festival de vanguarda que é importantíssimo até hoje, né? Digamos assim, era muito mais o Camargo Guarnieri pirando, até porque o grupo Música Viva foi visto como um grupo antinacional. E daí a gente volta, acho que um pouco essa questão, né, do o que é ser nacional, o que é importante, porque eles estão fazendo música também brasileira, eles estão também trazendo questões interessantes para a música, mas é um pouco essa ligação que a gente falou, que o nacionalismo vai ter uns tons meio, né, racistas, meio um pouco não tão interessantes assim, né. E assim, para quem conhece mais de música brasileira, é óbvio que, por exemplo, Guerra Peixe tem a fase nacionalista. Cláudio Santoro era ultranacionalista, aí virou ultra-vanguardista e depois quis fazer um meio termo quando ele virou comunista, para a música falar com o povo, tal, né? É Certo. complicado essa divisão, mas isso gerou uma divisão muito grande. A USP foi fundada como, que está de São Paulo, no caso, né? Onde eu tô. A USP, o curso de música, foi fundada para os vanguardistas e como resposta à Unesp, o curso de música da Unesp, onde estudo, né? Faço doutorado hoje, foi fundado para ter os nacionalistas. Depois, hoje inverteu, né? Mas Que louco, né? por isso que o Rogério Duprat, um dos Duprats, o Régis Duprat, por exemplo, que era um grande musicólogo, que fez umas grandes descobertas do chamado Barroco Mineiro, é da Unesp, porque era o Instituto Nacionalista, tal. Até hoje tinha essa divisão, que hoje já não deveria ter mais, né? Mas, Já estava bom de superar, né? né? Inclusive, a minha orientadora ficou na. Tinha o Regis Duprat, ele saiu, ele tinha cadeira de estética, quem entrou depois foi a minha orientadora. Assim, Ah, que fina. ó, tá vendo, né? Uma coisa chique na vida, né? Eu sou comentando pra gente ver como esses caras são recentes, assim, né? Então você tinha E esse como eles clima. estão próximos, né, da nossa. Mas vê, para fundação de universidades, a Universidade de Brasília, o curso de música era muito ligado à vanguarda, principalmente com um professor que tem. Nossa, esqueci, um dos precursores da música eletroacústica no Brasil, que tem em Brasília. Os cursos de música foram criados um pouco, ou um curso é mais nacionalista, outro é mais vanguardista, isso ficou na formação musical do brasileiro, para a gente ver como que isso pega até hoje. E a discussão não era tanto musical, era muito mais a identidade nacional. Como você vai fazer uma música que não reafirma o Brasil enquanto mistura de raças, etc, etc e tal? A gente vê como essa E influência. é que não segue o modelo que já estava estabelecido como ser o modelo do que é o brasileiro, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, e isso vai ficar, né? A parte da música erudita a gente vai dar uma pausa agora, né? E depois do Vargas, começa a ocorrer um certo problema em relação ao samba. Qual que é o problema? Houve um embranquecimento, mas ao mesmo tempo, muita gente falou: peraí, o Brasil não é só Rio de Janeiro. Que é um ponto considerável até hoje, né? Que as Considerável pessoas até às vezes hoje. dão esquecida, assim. O que que vai se desenvolver, então, como alternativas ao samba? O bolero já era muito influente. O bolero é a base da música brega e da música romântica de hoje, né? Diga-se passagem, o rock romântico é um bolero adaptado, que os Beatles pegaram um bolero e adaptaram com uma cara rock, né? Então, o bolero é básico. Tudo que Não, a e por música. sinal. Letra de rock, muita letra de rock. Você só mudar o ritmo, fica um brega bem brega, gente. Fica. Isso no, o bolero ele foi influente. Toda música muito romântica do planeta vem do bolero. E o Brasil não ia ser diferente. O Brasil não ia ser diferente. Então você tem ali o bolero. Você vai ter, por exemplo, um movimento forte em São Paulo da música caipira, que seria a música, a música seria o nacionalista dos paulistanos, que era a música caipira, né? Junta que o Mário de Andrade pesquisou esse tema também, né? Aí você tem fome e vontade de comer, né? E você sabe se nessa época já tinha o carimbó, essas músicas de lá do Pará, por exemplo, já estavam com bastante força ou elas foram ganhando mais força depois? Já tinha Já muito tinha, lá, né? mas não era escutado fora do estado. Isso vai ser um fenômeno Ah, não, acho que posterior. é o fenômeno de se escutar fora é quase agora nos 2000, né? Assim, que realmente a música, o carimbó e tal, esses ritmos vão pegar no resto do Brasil, né? Sim. O Mas já tinha tudo. tecnobrega, que eu acho genial. É, tudo isso, o Tecnobrega não, né? Mas assim, carimbó, todos esses ritmos já tinham, né? Claro. Tudo isso já tinha. Mas vai ter músicos que vão para o Rio de Janeiro e vão fazer, no caso dos caipiras aqui em São Paulo, né? Luiz Gonzaga e a música nordestina. A presença do Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro tem uma questão biográfica de fuga, né? Porque se apaixonou com filha de coronel, tem que fugir do estado, né? Cara, minha mãe conhecia o Luiz Gonzaga, né? Olha E que legal. essa parte foi bem, porque meu avô foi assassinado no meio da ditadura militar, né? Lá no Nordeste, por coronel também, né? Então, o Brasil. Nordeste, né? Que É. acontece. Curiosamente, um dos motivos que a música caipira não era muito divulgada no Rio de Janeiro, além de um gosto, porque por não ser carioca, né? Rádio do Rio de Janeiro, é óbvio, né? Mas porque nordestina, com a primeira figura sendo Luiz Gonzaga, depois várias mulheres, várias forrozeiras e tal, porque elas denunciavam uma certa violência do Brasil que não, nessa passagem entre Vargas até a ditadura militar teve espaço para falar disso. Você pega Asa Sério. Branca. Asa Branca é uma música violenta. Outras coisas, Paraíba Masculina é uma música, mostra a situação da mulher no Nordeste, né? Por mais que seja alegre. A música caipira, que também mostra violência intrínseca. Tem muita canção caipira, por exemplo, tem uma moda que é a moda do Rei do Gado. Na época que teve a novela, todo mundo ficou famoso, né? Por exemplo, a moda do Rei do Gado, que é uma moda antiga, descreve a briga entre Minas e São Paulo durante República Café com Leite. Por isso que é o Rei do Café contra o Rei do Leite. O Rei do Café era o paulistano. E o Rei do Leite era o mineiro. A música foi composta no meio da. Ela tem uma origem, apesar de ela ser um tanto folclórica, ela tem uma origem na República do Café com Leite, por exemplo. Você mostra a briga dos dois estados ali, né? E eu acho que aqui a gente vê uma outra questão, que além da identidade nacional, é como tem a identidade mais regional também, né, de cada estado, e como a música vai refletir isso, embora então o meio que o projeto geral, o projeto do geral do governo é criar uma música que criar, né? No caso, eles não criaram, né? O samba já existia. Mas é valorizar uma música que, em teoria, poderia fazer parte, poderia funcionar para o país inteiro, e isso não vai exatamente, não vai funcionar para o país todo, porque cada região acaba tendo mais sua música. Embora o samba seja mais ou menos reconhecido, especialmente fora do Brasil ainda, como a música brasileira, a gente sabe que em vários estados não se toca samba assim, então Exatamente. não é o que faz sucesso. Exatamente. Aí nesse contexto vai aparecer a bossa nova, que mostra a influência do jazz na música brasileira, né? Que é inaugurada com Chega de Saudade, gravado pela Elisete Cardoso em 58. Claro que a bossa nova tem outros precursores. João Donato já fazia esse estilão, Garoto, acompanhava Carmen Miranda, já fazia um pouco esse estilo, mas o movimento. O que que o carioca chama de bossa? Isso é interessante. Quando você toca, o pessoal mais antigo, eu já tive contato com músicos cariocas mais velhos, assim, na faixa dos 70, né? Se você toca, se o ritmo tá certinho, que o americano chama de swing ou de feeling, o carioca antigo falava, você toca com bossa. Faz sentido. Então é uma bossa nova, é um molho novo, né? Outro termo que os músicos antigos usavam, não, você toca com molho, você não toca seco. Você toca com Faz molho, né? sentido. Dá aquele. Coloca um ziriguidum na música, né? É, exatamente. E no começo a bossa nova foi muito mal vista, inclusive críticos fizeram falando que a bossa nova era um jazz disfarçado de samba, porque tinha um público da bossa nova, um pessoal que tocava a bossa nova que realmente era muito de elite, surgiu como uma música elitista, né? E então você americanizar o jazz era uma forma de se colocar como elite. Isso Certo, no você usar a música da elite, né? Assim você tá. Exatamente. Isso foi quebrado um pouco depois, porque o Tom Jobim fez, nos anos 60, foi visitar o Pixinguinha e levou televisão e tudo mais para visitar o Pixinguinha. Então, o Tom Jobim prestou essa homenagem aos músicos do samba tradicional, subiu o morro para filmar na casa do Pixinguinha, ficou chamando o Pixinguinha de mestre ali, né? Então, o Tom Jobim quebrou isso, digamos assim, né? Interessante. O Vinícius de Moraes também dava uma quebrada nisso, porque ele também trabalhou com sambistas em certos momentos, né? Mas ficou aquele clima de uma música de elite, e que alguns críticos, inclusive, diziam que era o imperialismo norte-americano influenciando no Brasil, primeiramente pela música, para fazer uma dominação cultural. Eu acho muito curioso essa questão, e eu sei que isso a gente vai falar mais ainda agora no próximo tópico, que a gente vai falar do rock. Mas é muito isso, né? Como é meio mal visto, de certa forma, essa música que vem de fora e que está sendo reapropriada, mas ao mesmo tempo é um pouco que o movimento antropofágico fazia também, né? Então você também está se reapropriando da música. E é assim, eu sou super crítica de coisas que vêm de fora mesmo, assim, mas. Já tive meu eu muito mais nacionalista, Ah, melhorou. entendi. Mas assim, é interessante ver como você vai ficar cada vez mais forte esses dois grupos, né? O grupo que acha que uma coisa, o certo é fazer com ritmos nacionais desse jeito, e outro grupo que fala que não, dá pra gente se apropriar e fazer com outros ritmos também, né? E o que pegou muito na bossa nova não eram os músicos. Tinha uma parte dos músicos que até eram, mas o exemplo do Tom Jobim, que é o maior, quando o cara vai visitar o Pixinguinha, chamando de mestre, e o Pixinguinha não tem como embranquecer o Pixinguinha, a figura física dele, né? Dá uma quebrada grande, principalmente porque quando ele falava dos jazzistas, o Tom Jobim gostava de colocar, por mais que ele falasse, por exemplo, do Stan Getz, com que ele tocou algumas vezes. Mas ele tratava de puxar algum músico negro também, então a bossa nova sempre ficou. Algumas pessoas vinham com mais crítica, outras não, porque também tinha a figura do negro americano, tinha uma proximidade da história do negro do choro com o negro do jazz, né, que tem uma ascensão social pela música. Então você tem aí um espaço um pouco complicado, não é um espaço simples de analisar essa questão do que era nacional, que não era, porque mistura com outras questões. Que para mim é fascinante, né? Eu acho fascinante também, porque já que a gente está falando, se o tema é falar, a ideia é falar de como que a construção de que é ser brasileiro, né, faz sentido que uma parcela considerável vá defender que você não pode pegar esses outros ritmos novos, mas ao mesmo tempo, quando você vai ver a gênese da música, era a mistura, né? Exatamente. É, porque não tem nada que eminentemente nacional nunca teve, no final das contas, né? Em nenhum lugar, por sinal, né? Em Vamos nenhum deixar lugar. isso. Tá, em nenhum lugar não, porque eu não conheço todos os lugares, mas na Europa não tem também algo que seja efetivamente nacional. São construções posteriores. Não. E desculpa, agora, quem é muito fã daquele imaginário medievalista, boa parte das práticas da canção de trovador tem origem judaica, de sefarditas espanholas, de mulheres de origem judaica que tiveram entre os povos mouros e depois ficaram em Portugal e Espanha, de Portugal e Espanha que se espalhou a música trovadora, não é inglesa. Os ingleses copiaram de Portugal e Espanha. Desculpa me afinetar. Não, mas é bom falar, porque especialmente em quem é mais nacionalista e que segue mais essa ideia, se tem esse ideal de que em alguns países da Europa existe essa coisa pura e tal, e que, né, que não existe uma mistura, e não, existiu. A construção do que é nação é uma construção recente, não é uma construção na Exatamente. antiga. Exatamente. Agora, o rock nacional, ele vai ser colocado como uma coisa mais problemática. Quando que o rock chega no Brasil? Já nos anos 40. Com Bill Haley. As pessoas vão fazer rock nacional muito mais a partir do rock à italiana, por incrível que pareça. Olha que interessante, não sabia que o rock italiano tinha influência no rock brasileiro. Celi Campello tem tudo a ver com algumas cantoras italianas de rock, por exemplo, que eram as mulheres italianas com cabelo curtinho cantando Giubada de mio Nartello, né? Rock italiana, inclusive Os Incríveis, tem uma música famosa, Era um Garoto que Como Eu, essa música é italiana, era rock italiana mesmo, né? Era um ragazzo que come me, cantava, que Os Incríveis vão traduzir nos anos 60, né? Uhum. Só, mas por que, que o rock, ele é... O jazz se propunha a misturar, porque os jazzistas gostavam de tocar com os brasileiros, começava por aí, até porque alguns músicos que também eram negros, quando se encontravam, tipo, era o negro do Brasil com o negro americano, que não se fala, mas dá para tocar junto. Tinha, por mais que isso pareça romantizado, tinha um pouquinho desse clima assim, né? A figura do rock nacional é muito mais branca, tem muito mais a ver com Elvis Presley. Por mais que o Bill Haley chegou no Brasil, o rock ele vai estar. Vai ser uma elite que fala inglês, que vai escutar num primeiro momento e que vai traduzir Sim, algumas e que vai acabar coisas. popularizando, né, com a Isso. tradução. E o que que acontece? O samba tinha uma harmonia que não era tão simples, então quando você juntava com o jazz, era meio que uma continuidade do que estava se fazendo. E o rock aparece Certo. como uma coisa muito mais simples, e isso choca as pessoas. É, o rock sempre teve isso, né? É. Na gênese do rock, teve, acho que das principais críticas que se fazia ao rock era a simplicidade da Era. música, né? Por mais que o rock seja também um estilo originalmente negro, o que veio para o Brasil é a versão mais um pouco embranquecida dele, com Elvis, que fez muitos, né, Beatles. O Jovem Sim. Guarda é Beatles em português, quase, né? Né, É, e então. na questão do rock, daí eu tô deixando pra gente chegar mais nos anos 70, porque Não, sem problema. que eu Mas eu. sou, nossa, Raul Seixas, do meu Não, não, mas. coração também. Então, você tem esse começo do rock, que são pessoas, e o público que ouvia rock tinha uma coisa de negar a identidade nacional também no fato de ouvir rock. Sim, porque o rock acaba sendo essa, né, essa mostra, assim. E eu assisti há pouco tempo o filme. Obviamente, não posso ficar baseando tudo nessa questão, mas assisti há pouco tempo o filme do Tim Maia, e eu achei muito interessante a relação do Tim Maia com a música, com o rock, como que ele começa, né, e como que ele, a princípio, vai pro rock e tal, e como que ele começa a tocar junto com o Roberto Carlos, e que o Roberto Carlos é o cara branco que fica melhor na TV, né? E daí ele é, enfim, convidado, tal, óbvio, não é só isso, mas assim, isso é uma questão Não, importante, né? Como, não, isso fica especialmente entre mesmo. a relação do Tim Maia e o Roberto Carlos, né? É uma relação bem específica que eu tô falando. É. E Roberto Carlos roubou a música do Tim Maia. Isso tem algumas Roubou. provas. É, não, e nossa, por sinal, o filme, a cena do filme que o Tim Maia volta muito ferrado, sem dinheiro para nada, e o assessor do Roberto Carlos joga dinheiro no chão para ele, dá um ódio, dá vontade de voltar no tempo só para bater naquele cara. Diz o Erasmo Carlos que a maior banda nunca aconteceu por brasileira porque tentaram uma época reunir ele, Tim Maia, Raul Seixas e um cara dos Mutantes, que ele fala que se tivesse isso ninguém saberia que o segundo Erasmo Carlos, aí discute com ele, ninguém lembraria dos Beatles antes se essa banda tivesse ocorrido, né? Se tentou Ah, mas fazer um... de verdade, Isso é e exagero da época, mas não, tá. mas eu acho que boa parte dos músicos brasileiros, em certa medida, deram azar por terem nascido brasileiros, É. porque senão eles teriam feito sucesso no mundo todo. E não deram, assim, não deram azar, não porque eu acho que ser brasileiro é pior nem nada disso, mas é porque eu sei que o fato de se cantar em português fez com que músicos muito geniais brasileiros não fossem apreciados no resto do mundo como outros Exatamente. músicos foram. E daí eu falo muito, porque eu sou muito fã do Raul Seixas mesmo, assim. Eu acho que o Raul Seixas misturava o rock com outros ritmos brasileiros de uma forma muito genial, porque ele tinha um ouvido muito genial, né? Sim. E eu vejo, eu falo, cara, você ouve a discografia completa do Raul Seixas, tem de tudo, tem mistura com tudo, tem com brega, tem com xaxado, tem com e tipo, isso teria sido uma forma, isso acho que isso teria feito muito sucesso não só no Brasil. Não, Não é à toa sim. que o Raul Seixas fez muito sucesso no Brasil, né? Sim. Então Enfim, a mas eu gente. sou fanzoca, é isso, gente. É difícil para mim. É. Tem os minhas coisas, assim, eu sou fanzoca. Né? Então Não, mas você é tem. porque tem. Pode É, não, porque falar. tem no próprio. Naquele filme, o do filme documentário do Raul Seixas, né, o início, o fim Sim. e o meio, tem uma hora que ele tá falando sobre, tem o rock chachado, né, que ele faz, e tem uma hora que ele tá falando, ele fala, mas não sei por que que vocês não acham, porque olha, o chachado e o rock, eles são muito próximos, e a métrica é parecida e tal, e você fala, pô, realmente, eu nunca tinha prestado Sim. atenção nisso, mas eu acho legal a forma como ele misturava, né. Não, com certeza. Então, né? Então você tem esse momento em que o rock nacional vem. No primeiro momento é uma música de elite, ele faz sucesso porque ele é muito próximo do. Ao mesmo tempo, ele é próximo do bolero, algumas coisas que é feito pré-Jovem Guarda, né? No caso, e um lado romântico tal. E também tem uma coisa assim: o nacionalismo do Vargas pegou muito também. Então, era um pouco esperado que uma geração quisesse sair desse nacionalismo, que é o que aconteceu no caso da música erudita com a vanguarda. Na música popular, era a figura do rock que tinha essa fuga, né? Assim. Bom. Aí Pode você, falar. claro que daí a gente vai voltar na questão do rock também, que é, que vai ter toda a questão de como que é, isso vai ser utilizado. Claro que a gente, aqui a gente ainda está no período entre ditaduras, né? Mas a partir de 64, como esse rock vai ser utilizado como uma forma de uma música mais apolítica, né? Que é a grande crítica que se faz à Jovem Guarda. Vai ter esse fator mesmo. Aí, junto nessa época, surge o que hoje a gente chama de MPB, que foi um rótulo inventado na época, né? Música popular brasileira. Aí que o termo popular pega mesmo na Que, crítica por sinal, musical. eu aplico a muitas coisas, eu aplico a vários países, começo, vejo as músicas, tipo, ah, isso daí é MP alguma coisa. Que é uma geração que vai. É uma, alguns chamam isso de geração, um grupo de geração pós-bossa nova, que eles vão fazer o quê? Não tem só samba no Brasil, não tem só bossa nova, eles vão assimilar coisas da bossa nova com outros ritmos, inclusive tem um retorno do samba muito forte aqui. O samba estava esquecido. Quando Chico Buarque canta samba, Paulinho da Viola, ele resgata o samba que tava, o grande público não estava ouvindo mais samba, né? Você tem esse movimento de resgate também. E esses caras, como, por exemplo, você pega Chico Buarque, Edu Lobo, a Elis Regina gravando esse pessoal, escuta um ponto G sobre ela também, que saiu, que tá aí na. Quase, ponto G para quase tudo que você precisa. Não, ainda não, gente. A gente ainda está começando. E o da Elis Regina tá dentro dessa ação sobre podcasts da ditadura, só para deixar bem claro, né? Paulinho da Viola, Geraldo Vandré, a Nara Leão, que é uma figura da bossa nova, mas que vai foi muito mal vista no começo por fazer. Por ser uma mulher de classe alta fazendo samba, né? Sendo mulher ainda, né? Só piora, né? Mas você tem essa mistura toda. Você tem um momento, tem um pessoal que é muito interessante, que é o Quarteto Novo. Por que que era o Quarteto Novo? Eram quatro músicos assim: Heraldo do Monte, Hermeto Pascoal, Theo de Barros e um percussionista que me fugiu o nome agora. Que não tá no Brasil, inclusive, né? Porque ele foi gravar com Miles Davis depois nos Estados Unidos. Ele e a esposa dele, a Flora Purim. Eu lembro o nome da esposa do cara e não lembro o nome dele. Isso parece piada pronta, né? Tá, White aqui Moreira. achou, né? Eu Achei. abri aqui também procurar. O White Moreira, o que eles fizeram? Olha, já se improvisa em bossa nova, mas como improvisar em cima de música nordestina? O Heraldo é pernambucano, o Hermeto também, né? O White também, né? O Theo de Barros era de São Paulo. Era meio carioca, meio paulistano. Olha que cara estranho, né? Mas já tinha rixa São Paulo e Rio, né? Bom, o que que eles fizeram? Foram morar juntos por um ano, todos na mesma casa, sem ouvir música nenhuma, até aprender a improvisar no estilo brasileiro. Que genial. Eu acho muito interessante essas formas de experimentar, né, assim. E Hermeto Pascoal, né, que é um cara incrível, né, em várias coisas. Assim, eu não entendo de música o suficiente, mas Não, sempre achei. Meu pai sempre conta uma história do Hermeto Pascoal porque ele queria entrar com um porco para fazer um show. E daí Sim. o guarda do teatro falou: "Não, Hermeto, você não pode entrar com um porco para fazer o show, tipo, não pode colocar um porco no palco". Ele: "Não, mas o porco tá afinado em tipo dó menor, eu não sei, alguma coisa assim". E daí apertou o porco assim, o porco fez oink, e o guarda ficou olhando para a cara dele tipo: "Não, você não pode entrar com o porco". Ele: "Mas eu preciso tocar o porco, porque é o, enfim, é o, né, o que eu tá aqui obviamente afinado o porco". E óbvio, enfim, né? Todas essas questões que o Hermeto, né? Eu lembro, sempre lembro dele tocando, ele fez uma vez uma orquestra numa caverna e Sim, sim. É, o disco tem som de porco. Esse disco chama Missa dos Escravos. Talvez É seja o porco que meu pai estava contando. não, é. Inclusive, ele brigou, ele quase bateu no guarda, o cara albino, assim, barbudão, né? Ele, Papai Noel albino louco, né? Que é o Hermeto. Ele brigou e falou: não, o Alice Cooper veio. Esse tal de Alice Cooper jogou cobra cobra no palco e eu não posso trazer meus porquinhos? O Hermeto. Não, cadê? Cadê o. Tem que arrumar isso aí, né? Tenho direitos. Ele ainda falou: esse americano não toca porcaria nenhuma, nem não sabe nem o que é nota musical, não afina nada, e você deixa, não quer deixar meu porco aqui? Deu uma encrenca. Inclusive, ele tratou de falar isso no Jornal de Nova York depois. Deu uma Sou. encrenca assim, né? Bom, Imagino. e o. Mas é interessante, eu acho que essas questões, claro. Você vai saber melhor porque você é da música. Mas essas questões experimentais buscando descobrir, né, metodologias diferentes, porque no final é uma metodologia que eles estão aplicando, né, de ficar em casa e tentar, né? É muito legal ver como que funciona. Não, é muito interessante. O Quarteto Novo é quem acompanhou a Elis Regina cantando Arrastão, Geraldo Vandré cantando, para não dizer que não falei das Rosas e vários caras da época. Então eles mudaram a música brasileira mesmo, né? Tinha assim um quê nacionalista aí, né? Tal. E inclusive eu acho que aqui daí a gente vai entrar mesmo na questão da ditadura militar e tal, mas eu acho que é um pouco essa geração da Tropicália e tal que criou na nosso imaginário a ideia de que a música nacionalista é uma música mais voltada contra uma ditadura, uma Isso. música mais de esquerda, Isso mesmo. num sentido bem amplo de esquerda, né? Obviamente não. Embora a gente vê o que historicamente, lá no Vargas, em outros momentos, o nacionalismo justamente tem outra questão, né? Tem essa questão mais de apoiar a ditadura e etc., como a gente. É nessa hora que aparece, mais ou menos nessa época, que aparece a Tropicália, que vai trazer antropofagia de novo, até misturando rock com música brasileira, né? Dizzy Nossa. Croquette, Secos e Molhados, Caetano, Gilberto Gil, Rogério do Prá, Júlio Medaglia, e vários, Tom Zé, e vários caras assim, né? Por Curiosamente, sinal, tem. Desculpa, não, fala aí. eu falo, não, não pode fazer, depois eu vou. É que eu falar, por sinal, tem uma treta que o Raul fala numa música dele, que ele fala assim, essas. Que eu não tô na universidade, não, pra ficar fazendo essas músicas de universidade que vocês fazem. Minha música aqui. Ele falou, porque não estão achando que a minha música não é boa o suficiente porque ela não tá na universidade. O Raul tinha altas críticas, assim, né? Sim. Saiu umas faíscas ali com a Tropicália, né? Falar, dizem que eu não faço música brasileira porque eu não tô na universidade. Exatamente por isso. E tinha os Novos Baianos também, né? Agora, o que é interessante? A crítica da época, por exemplo, Mutantes. Mutantes é uma banda de rock? É. Mas como na época os críticos falavam, é Tropicália. Por quê? Porque eles cantam em português e misturam com música brasileira, então não pode ser rock. E obviamente o rock, né? Ué. É E os isso dois, né? mas você vê que aí começa, aí você vê que tem essa discussão. Mas quando entra a ditadura, o que que choca muito? Porque os músicos que vão falar, teve a ditadura, o golpe em 64, depois tem o AI-5 em 68, que aí começa a censura de vez, né? É Mas bom qual que lembrar que a ditadura e o golpe não foram assim, tipo, nossa, nós vamos dar um golpe e ficar por 20 anos porque nós somos malvados e terríveis. Não foi assim. Eles falaram, não, gente, olha só, tá meio bagunçado o país. E tem esse presidente aí que é meio comunista, e quer dizer, o presidente mesmo renunciou, aí tá o vice, né? E o Tá na vice. China, né? É, o vice tá na China, meio comunista e Isso. tal. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai assumir porque faltam poucos meses para falta pouco tempo assim para eleição. Então a gente vai assumir só até a eleição, só para garantir que a eleição vai acontecer tranquilamente. Então assim, e daí eles ficaram 20 anos, né? Tipo um pouco mais de 20 anos. Então só para a gente lembrar como que as coisas funcionam. A ditadura não surge do nada, ela tem um apoio popular grande e ela tem um apoio popular especialmente por causa dessa narrativa de que eles estão vindo para ajudar. E é que eu acho muito fundamental lembrar disso, porque eu ouvi esses dias mais de uma pessoa falando, não, mas os militares vão entrar, a gente podia colocar os militares só para arrumar até a eleição. Eu falei, já não funcionou da última vez, gente. Não vamos Por favor, repetir não, né? Por favor. 50 anos não é para reviver, para lembrar, porque para lembrar a porcaria do que aconteceu. Né? Por favor, não. Não. Não, né? E qual que era o problema? Bom, a ditadura em si foi um problema em todos os níveis, né? Tal, mas para essa questão de identidade nacional. A música era vista como identidade nacional importante? Era. Inclusive, só que quando eles foram fazer uma lista de músicos que poderiam auxiliar a ditadura, os músicos nacionalistas, digamos assim, e o ideal da ditadura era defender o Brasil, eu te amo, Brasil, eu te amo, eles O Brasil ame ou odeie-o, né? É que tem uma música assim, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, dessa época. Eu conheço. Quando aconteceu, o que os nacionalistas fizeram? Criticaram a ditadura. Aí entra um paradoxo, porque a ditadura quer ser nacionalista, mas os músicos nacionalistas não querem ditadura. E aí? Pois é, né? Como você vai resolver a questão de... Então, quem é o brasileiro nesse momento, né? Porque Exatamente. A ditadura, obviamente, está tentando exaltar o Brasil. A ditadura se pauta muito nessa ideia de vamos exaltar o que é o brasileiro, vamos exaltar o que são as coisas do Brasil, vamos exaltar... Tem que amar o Brasil de verdade, tudo vai ser verde e amarelo, vai ter bandeira, as crianças vão cantar o hino na escola, tudo isso nessa construção de Exatamente. nacionalismo, né? Mas ao mesmo tempo você tem esse problema na música aí, né? Como que a gente vai resolver essa questão? Isso. E eles fizeram uma lista. Na época foi divulgado que o Wilson Simonal, o nome apareceu, infelizmente, o Wilson Simonal foi excluído da música brasileira na época, porque os militares começaram a falar o nome dele, e muitos outros músicos, pô, você tá denunciando, você quer nos denunciar, então? Mas só acabou com a carreira do Wilson Simonal. Inclusive porque ele se negou a ajudar a ditadura, né? Diga-se de passagem. Tem essa injustiça histórica que foi feita com ele. Mas quais foram os músicos bem vistos para auxiliar? Roberto Carlos, Erasmo Carlos, todo o pessoal que compõe, porque aí, após a ditadura, que vai surgir o nome Jovem Guarda. Porque é a jovem, existe a Guarda Nacional e existe a Jovem Guarda na música. Que estão ajudando, né? Então. Inclusive, o programa Jovem Guarda, que tinha na televisão, era patrocinado por militares. As gravações do Roberto Carlos eram patrocinadas por militares. Os filmes, inclusive, que é incrível, o filme Roberto Carlos, Erasmo e Vanderléia, e a Vanderléia leva tapa na cara, do Roberto e do Erasmo. Patrocinados pela ditadura militar brasileira. É complicado, né? Até me exaltei agora um pouco, porque... Não, mas é porque assim, a gente tem que entender que assim, por mais que eu ache que tem algumas músicas, tem qualidade musical, tem qualidade musical. Gosto de ouvir Erasmo, gosto de ouvir Erasmo. Sou do rock, isso aí. Mas ao mesmo tempo, tem que entender como que esse grupo vai ser mais cooptado e vai acabar agindo em favor do governo que está estabelecido ali. E é esse momento que daí a MPB e o tropicalismo vão ficar no outro lado, né? Exatamente, aí você forma uma divisão. Por que que teve? Tem um fenômeno de 67 que muita gente critica, que foi a passeata contra a guitarra elétrica, que foi feita uma passeata no Rio de Janeiro contra a guitarra elétrica, né? Não, desculpa, em São Paulo, em 17 de julho de 67, que saiu lá do Largo São Francisco e vai no Teatro Paramon, que na época estava na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Por que a passeata da guitarra elétrica? Teve Elis Regina, até um pessoal da Tropicália foi, não sabia direito e foi no meio. Pelo menos essa foi a desculpa que o Gilberto Gil deu depois, né? Mas só que. Não, eu tava sem querer passar da rua, tinha uma passeata, eu fiz. Não, ele fala que ele era apaixonado pela Elis, aí ele chamou ele, pô, Elis está me chamando, eu vou, tal. Eu acho historinha para ir dormir, né? Tá. Não, desculpa, né? Mas já se usava guitarra em música brasileira já, mas qual que é a representação do rock? É a guitarra. Nesse momento em que você vê, ó, os músicos mais focados no rock estão ligados a quem? Estão ligados à ditadura militar. O próprio Mutantes, a crítica musical, não aceitava Mutantes como rock. O próprio Raul Seixas, tinha gente... Não é bem rock, assim, demorou para Não. ser. O Raul Seixas sempre teve, né, esse coisa meio dúbio, assim, aqui. Exatamente porque ele também, não, óbvio, de uma forma muito diferente dos Mutantes, mas ele também misturava, né, as... Exatamente. Então você tinha essa briga, né? E, então, na verdade, a passeata, ela tem esse, ela foi um ato um pouco contra a ditadura militar também e contra a figura, aquilo que o roqueiro representava na época. Roqueiro de direita não é de hoje não, gente. que é meio surreal, né? Porque quando a gente pensa, ah, o roqueiro tal, que critica a forma de vida, critica a forma de se vestir, etc. Mas no Brasil, como que se estabelece, como que se formula é a partir daí, né? Você tem, claro, roqueiros dos dois lados, mas os roqueiros que são que vão fazer uma sucessão e tal são os roqueiros mais à direita, né? Isso. E tem uma coisa que o rock nos Estados Unidos, ele vai contra uma série de coisas da cultura americana, mas o corpo pro brasileiro era uma diferença, era diferente. A gente dançava samba. É diferente a nossa, a relação do corpo, porque o rock nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, tem muito a ver com a relação do indivíduo com o seu próprio corpo. Elvis de Pelvis, né? Tipo, nossa, um homem né? Rebolando, um homem dançando. Veja que absurdo. No Brasil isso não era tão traumático. Então, tem questões do rock que é alta contra a cultura nos Estados Unidos, mas no Brasil era um pouco diferente. Por isso que era um público muito específico. É, o rock acaba sendo menos revolucionário aqui nessas questões, né? Ele vai ter um lado muito forte com o anarquismo, muito mais o Raul Seixas e os Mutantes, que trazem um lado mais revolucionário, digamos assim, né? Por causa dos flertes deles com o anarquismo, né? Tanto é que o Raul Seixas vai ter que sair do país por um tempo, né? Todo mundo aqui. Então, nesse contexto da ditadura, a censura se dá. O problema da censura da época era esse. Porque você tinha um paradoxo, que a música nacionalista, que deveria falar bem do Brasil, de certa forma, fala contra a ditadura. Aí você tem música. Então, muitos censores deixaram músicas do Chico Buarque passar, não porque não entenderam. Cara, isso é tão bom que deixa passar, tipo... tem censores que, na época, que anos depois falaram isso. A música era boa, tipo... A crítica estava escondidinha, nem todo mundo ia entender. Deixa eu... não, e daí muita gente vai falar, não, porque os censores da ditadura eram burros, não viam a crítica. Não, gente, eles sabiam, eles não eram tão burros assim. Claro que tinha críticas que passavam, tinha críticas que não passavam. Tem o famigerado livro, né, do que não pode se cantar. Tem uma gravação ao vivo do Raul Seixas, que é ótimo, que ele fala que... recebi aqui o guia, todo cantor, todo mundo ganha. O guia do governo, né, e tal. E daí tem umas palavras lá que não pode mais falar, tipo, povo, estudante, universidade, não sei por que não pode colocar essas coisas em música. Né? Mas aí então você vai ter... Mas a censura não é uma censura só das questões mais claramente políticas. Se trata também de uma censura na questão dos costumes. Porque... embora as pessoas esqueçam, costumes também são política. Então, o que a ditadura está tentando preservar, entre aspas, é esse ideal de família e bons costumes, baseado em Igreja Católica, etc, etc. Temas e assuntos que não podem ser abordados em música, não é simplesmente, não é só a crítica política no sentido de partido e de forma de governo, é a crítica política no sentido de modo de viver também. Sim. E você tem essas figuras, porque, por exemplo... por mais que a Sueli Campelo já usava cabelo curto, que era uma coisa um tanto feminista, ó, vamos cortar nossos cabelos longos, né? Os cabelos longos da tradição. Homem de cabelo comprido, mulher de cabelo curto era terrível, né? Sim. Você tem nesse momento a censura, por exemplo, um cara que foi muito visto pela censura, mas não foi visto como problemático, foi o Rony Von. Ah, o Rony Von, né? Por quê? O Rony Von... Ele ia contra a figura do cantor garanhão, que era tradicional, seja no rock, no samba, na MPB, né? Ele era um cara mais fino, mas... Sabe que eu conheci, eu ouvi falar no Rony Von primeiro, porque eu fiquei enchendo o saco da minha, falei, mas nunca na sua vida você teve nenhum cantor, nada que você achou interessante, assim, né? Tipo, nenhum crush da vida, nenhum tônico, assim. Eu falei, não, eu achava o Rony Von bonitinho, com aqueles cabelos, assim, tá? Eu falei, ah, aí quando eu vejo o Rony Von, eu falo, ah, mas é tia, né, seu Xiaomi. E o Rony Von, ele era visto como um andrógino na época. É porque ele tem era visto como o rosto mais, né, mais feminino, entre as. É, e ele tinha um ele era uma pessoa muito, muito educada, né? Tinha aquela coisa, tinha aquelas etiquetas de alta classe social, né? Então ele era visto como um homem meio afeminado na época, né? Uhum. E o que é interessante? O empresário dele coloca ele como jovem guarda para preservar ele, quanto que ele odiava, ele queria ser chamado de tropicalista. Tadinho. Ele é uma figura interessante, né, o Romy Von? Porque ele tem um disco, por exemplo, que ele faz uma mistura maluca de bossa nova com rock. Ele canta Dindy como rock, do Tom Jobim como rock, pega uma música, uma tradução dos Beatles e põe um ritmo de bossa nova, sabe? Ele flertou muito, inclusive, com o rock psicodélico da época, né? Ah, que interessante, não sabia de nada disso. Então ele é essa figura. Ah, então ele é uma dessas figuras interessantes.